programa seguir contém doses, escalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um KN News Science, hoje nessa saudosa quinta-feira, dia 21 de fevereiro de 2019. E Gregório, qual é a notícia dessa vez? Olha só, cara, neve negra está caindo na Sibéria. Neve negra na minha época era vulcão em erupção. Tá tudo fudido. De qualquer forma, tá fudido. Eu sou o Bernardo. Eu sou o Gregório. E esse é o KN News. Está no ar mais um KN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. No início deste ano, 2019, o vórtice polar deixou vastas áreas da América do Norte cobertas por um manto brilhante de neve branca e gelo iluminado. Agora, em algumas partes da Sibéria, a neve está dando uma guinada gótica, de acordo com o Fiel Science. Eles usaram exatamente guinada gótica. Mas... Caralho. Por mais maravilhosamente surreal que pareça, essa neve negra tem um lado sinistro. É porque... Você acha? Nesse aspecto é mais... Eu acho que não. É bonito, velho. É zoado, mas não é, é bonito. Interessante. Defina não, bonito. Não, é assim, cara, dá uma aparência mística a parada, que é muito louco. Mas depois você para pra pensar o que é aquilo. Cara, essa porra não é bonita, não. Por que que é bonito? Eu acho bonito. É porque, sei lá, tem uma pegada meio mística. Não, tem uma pegada, tipo, você vai morrer. Pra quem não sabe, visse isso e achou que, sei lá... Realmente acha que... Quem não sabe é ver isso e olhar e procurar o vulcão que tá mandando. É isso que aconteceu. É, muito louco. Bom, o pó de carvão que transforma a neve em negra, em Kuzbass, vem de numerosas minas a céu aberto, que ativistas ambientais dizem ter consequências desastrosas para a saúde dos 2,6 milhões de habitantes da região. É muita gente. Com expectativa de vida de 3 a 4 anos menor do que a média nacional, que é de 71,59. Olha... Nem tem efeito, hein? É top demais. Ele foi localizado na região de Kemerovo, no sudoeste da Sibéria, na bacia de Kuznetsk. Onde se localiza Kuznetsk Basin, o centro de mineração de carvão do país. É o famoso Kunet, né, mano? De fato, a economia e a identidade da região são tão dominadas pelo carvão que o Krasnaya Gorka, um museu de mineração de carvão, é listado como uma das principais atrações de Kemerovo. É Kunet, é quero meu ovo, é foda. Quando o museu de mineração de carvão é sua atração principal. Parece até menos gerais que os principais museus são de geologia. É, mas geologia é uma coisa, carvão é outra, é muito específico. Mas tem vários tipos de carvão. Pra um minério só, tá ligado? Embora os cinco recursos da área possam ter beneficiado bem os residentes do ponto de vista de emprego, também é uma das principais causas de poluição. Câncer, será? Paralisia cerebral infantil, taxas de tuberculose na região estão acima da média nacional. A média nacional da Rússia é tipo... Mano, esse texto aqui é mais difícil encontrar neve branca do que neve negra durante o inverno. Porra! Disse Vladimir Slivyak, membro do grupo ecológico Ecodefense. Há muito pó de carvão no ar o tempo todo. Quando a neve cai, apenas se torna visível. Você não pode ver o resto do ano, mas ainda está lá. É, porque tem isso, né, mano? Você só vê a fuligem quando ela caiu, tá ligado? No formato de neve. Presta atenção, o quão preto está essa neve. Não é tipo, ah, ela tá mais cinza, tem umas manchas. Não, ela está negra. Completamente negra. É verdade. É muito pó de carvão pra isso acontecer. E olha só, apesar das tensões políticas entre Moscou e Londres, a Rússia é o principal fornecedor de importações britânicas de carvão. Top. Inclusive teve vários protestos hoje, dessa semana, de crianças, né? Protestando pelo meio ambiente. Protesto. Embora eu sei que, né, não são tanto assim que as crianças que pararam e tiveram uma epifania e falaram não, tal, não. Né? Eu acho que não é nem essa intenção, a intenção é pra tipo, olha quem você tá prejudicando aqui, seu merda. Sim, eu sei, mas é porque emissoras divulgaram como se fossem as crianças que fizeram todo o projeto da parada, tá ligado? Mas só, né? Não, só pra dar um destaque aqui e falar que adultos também, adultos precisam de um ambiente saudável. Eu acho que o ser humano em geral, ele não gosta de carvão no pulmão. Eu acho que é sempre problemático. Né? As minas russas, no caso, minas de carvão, não minas de mulher. As minas russas. Faleceram cerca de metade das 8,5 milhões de toneladas de carvão embarcadas para a Grã-Bretanha em 2017, com mais de 90% delas provenientes da região de Curvas. O carvão é usado na Grã-Bretanha para uma série de finalidades, incluindo a fabricação de cimento e aço, e em usinas elétricas, tá? Termoelétricas, no caso, que o governo do Reino Unido está comprometido a abandonar até 2025. Alguns ativistas ambientais russos estão pedindo à Grã-Bretanha que boicote o carvão russo. A melhor maneira de pressioná-los é parar de comprar carvão até que eles melhorem a situação, disse Slivyak. Aí, como as coisas funcionam no livre mercado, né? Aí, ó. Ou não. Tá vendo? Nossa, funciona. Porque o Putin, ele pode te obrigar a fazer as coisas. Também. Mas é culpa do Estado, olha aí. Então não é tão livre o mercado. Sim, eu tô falando que no livre mercado, uma das maneiras de fazer as paradas é boicotando. Mas a Rússia não é um livre mercado, é um Putin mercado. Que é bem superior. Muito superior. A poeira contém uma variedade de metais pesados perigosos, incluindo arsênico e mercúrio, dizem ativistas ambientais. É porque aqui as pessoas estão perguntando, mas devem estar se perguntando, creio eu, mercúrio na atmosfera? Mercúrio em forma de gás? É mais porque são micropartículas, né? Mercúrio é volátil, pô. São micropartículas que carregam mais infinidade de coisas além do próprio carvão. Né? Então, além do próprio carbono em forma de carvão, né? Porque é fuligem, e são, como a gente pode perceber nas próprias imagens, é uma partícula grande. Sim. Atualmente, as pessoas estão apontando os dedos para uma usina de carvão nas proximidades. Segundo relatos, a fábrica não conseguiu se filtrar o suficiente. Andrei Panov, o vice-governador da região de Kemerovo, também culpa as caldeiras a carvão, os escapamentos de carros e outras usinas de carvão. O cara, eu não sei, tem muito país aí, tipo, tem muito carro rodando e não costuma ter neve preta. Assim, eu acho que os carros não são tão perigosos quanto as caldeiras a carro. Não que seja correto, né, mas tipo... Não é que é top, mas é menos top. Não jogue na população, a culpa é da indústria, tá ligado? Não, claro que tem que jogar na população. Não é a primeira vez. Quem financia a indústria? É verdade, olha aí. Quem financia a indústria é a Inglaterra. Aquele banco. E quem financia a Inglaterra? Os Illuminati. E quem financia os Illuminati? Os judeus. E quem financia os judeus? Os brasileiros. Quem financia os brasileiros? A Argentina. Quem financia a Argentina? A Antártida. Fechou. Quem financia a Antártida? Os alienígenas. Que são quem? Nazistas. Baseado em fatos reais. 100% reais. Não é a primeira vez que os residentes de Kemerovo testemunham tal fenômeno. Somente em dezembro, as autoridades eram suspeitas de pintar a neve de branco. Caralho. Aí falei mais ainda. Eu vi o vídeo, a mulher passou a mão no bloco de gelo e saiu tinta. Caralho. Para esconder o pó e a sujeira que a tornavam de tom de suco. Isso aqui é bom, mano. Eu leio. Na Rússia? Na Rússia? É a Rússia que neva na neve, mano. Caramba, cara. Na Rússia comunista a neve é preta. Não, na Rússia capitalista a Rússia que neva do céu, mano. Caramba. E não é só a Rússia. Temirtau, uma região de mineração de ferro no centro do Cazaquistão, estava coberta de neve negra no início deste ano. Olha o nível, cara. Cazaquistão. Em resposta, os moradores enviaram Alia Nazarbayeva, chefe da Associação de Organizações Ecológicas do Cazaquistão, e filha mais nova do presidente Nursultan Nazarbayev, uma carta escrevendo: a neve funciona como um teste decisivo, revelando a escala assustadora dessas emissões nocivas, adicionando: toda essa poeira acaba em nossos pulmões e nos pulmões de nossos filhos. O filho pode morrer, vamos. E mais adiante, Groenlândia. O jovem tem que se fuder. Mais adiante, Groenlândia, Himalaia e o Ártico estão sentindo os efeitos. O Himalaia. Caralho, Himalaia. Imagina o topo de Everest pretaço. Aí você consegue ver o sangue da galera que tentou subir e morreu, tá ligado? É que a gente tá falando de uma parada aqui no nível tipo Chernobyl, tá ligado? Porque tá lastrando toda a região. O Chernobyl matou muito menos do que isso aí. né? E os efeitos são os mesmos, inclusive. É, porque pra galera aí que fala da questão das usinas nucleares, as usinas termoelétricas matam muito mais. É, e os efeitos, se você não morre, é os mesmos, sabe? É tipo câncer. É, mutação, câncer. Infertilidade, problemas respiratórios. Isso não, não, não é só a radiação que dá esse tipo de coisa. Cegueira. Olha que... Eu não quero ver o mundo mesmo. Espinha. Olha aí. Essa aí não, é aí tem que fazer alguma coisa sobre. Câncer. Aí tem que mudar tudo. Câncer e cegueira, beleza. Espinha não, espinha é sacanagem. Mas é isso, cara. É preocupante. É. Não tem neve no Brasil, tá de boa. Eu achei muito chocante o vídeo da tinta no bloco de gelo, cara. Eu não, eu esperava. Eu falei, mano, eles vão pintar. Mas pensa aqui comigo. Ela não vai secar a tinta. Maneiro os americanos que estavam falando que a neve era espuma... E que isso era conspiração pro governo forjar uma crise climática e pá. Aí nos Estados Unidos, quando a gente vê alguém falando isso, fala, absurdo, é um maluco, né? Conspiração, pá. Na Rússia, nego pintar a neve de branco é realidade, tá ligado? É questão de ponto de vista, né, cara? Eles têm que diminuir o custo desse projeto e usar corretivo em vez de tinta. Dá um óculos invertido pras pessoas, um óculos branco. Não, tem que ser corretivo é show, mano. Você dilui ele, fica melhor ainda. Regar os blocos com mingau de aveia. Quebrando. Porra, usa farinha de trigo. Então terminamos aqui mais esse programa. E falou! Falou!